Meus caros, nós queremos nessa nossa segunda pregação dar uma continuidade à pregação de ontem, que nós falamos a respeito da nossa vida, a respeito da vida da família, a respeito dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos para cada um de nós, famílias edificadas para um mundo novo. Vamos repetir isso? Famílias. E nós ontem aprendemos, de uma maneira muito concreta, como edificar a nossa família para esse mundo novo. Mundo novo que não virá de fora, mundo novo que não virá de longe, mas o mundo novo que começa no nosso mundo, na nossa família, dentro da nossa casa. E continuando, eu quero falar para vocês nesta manhã a respeito do segredo da felicidade familiar, o segredo de ser feliz na família, o segredo de ser mais feliz dentro da sua casa. Encontrei em algum lugar que nós passamos aí a esposa com o marido muito simpático, contando piada, muito sorridente, o marido é daquele junta-roda, onde ele está, as pessoas se juntam em torno dele, uma pessoa muito feliz, muito simpática, e ele muito sorridente, muito e contando muito caso, e todo mundo, não, mas esse cara é fantástico, velho, esse cara é bom demais, ele mata a gente de rir, e a mulher do lado, e não achando graça nenhuma nos casos do marido. Aí alguém perguntou para a mulher assim, está brigada com ele? Você está com inveja dele? Você está com ciúme dele? A mulher falou assim, não estou não, é porque eu estou vendo que ele é um descarado. Mas por que você está xingando o seu marido? Ele fica rindo assim, é para os outros. Lá em casa a coisa que ele menos faz é dar um sorriso. Ele fala que a felicidade dele é aí, ó, quando ele está no meio da roda com os amigos. Lá dentro de casa ele nunca foi um ajunta-roda, ele é um separa-roda. A hora que a gente está numa rodinha conversando, ele chega, logo ele separa a roda. Ele critica um, ele fala mal do outro, ele fala mal de mim, os filhos já não querem ficar com ele. Ele deveria ser lá em casa o que ele é na rua. Ele é feliz na rua, mas em casa ele perde o brilho. Pode ser, meus irmãos, que dentro da sua casa tem alguém que tenha vivido assim. É muito feliz na rua, é muito feliz com os amigos, com as amigas, no trabalho, mas hora que chega o momento de voltar para as nossas casas, hora que chega o momento de encontrar com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, é aquela tristeza. E pessoas já me contaram algo, e que talvez você já passou por isso. Muitas pessoas trazem dentro de si uma raiva, e elas não sabem de onde a raiva vem. Padre, eu não sei o que acontece, a voz da minha mulher me irrita. Quando a minha mulher começa a falar comigo, eu fico com raiva dela. Claro que eu não falo com ela isso, mas aqui dentro de mim eu tenho antipatia da minha mulher. Ó, mulher que fala. Já tem uma mulher que já me disse, padre, olha que meu marido chega e ele começa a dar assim sinais de que ele quer intimidade. Você entendeu aí o que eu estou falando? Que ele quer o sapeca iaiá. Eu já vi com ele, hoje tem, não estou aguentando esse homem. Em vez de ser aquele prazer do casal, ela vê como canseira. Quando os pais estão chamando os filhos para almoçar à mesa, para sair juntos para comer uma pizza, para ter uma conversa, os filhos, ei, prefiro muito mais os meus colegas, prefiro muito mais o computador. Gente, tem algo errado aí. Algo do mal, algo diabólico está acontecendo nessas famílias. Para separar a convivência familiar e para que você não se sinta uma pessoa feliz. Quando falta diálogo, amor e oração, as pessoas se transformam em coisas. Vou repetir isso. Quando falta amor, diálogo, oração, as pessoas se transformam em coisas. E coisas eu jogo fora. Coisas eu vendo. Coisas eu troco. De vez em quando são as notícias um pouco estranhas, e as pessoas guardam para mim, aí eu vou, recorto, plastifico e guardo. Porque se eu contar isso aqui sem o recorte do jornal na mão, alguém levanta e me truca. Ah, truco! Isso é mentira, padre. Não é possível que alguém vai fazer isso. Então fecha aqui para você de casa ler o que eu vou contar para quem está aqui, para você não falar que o padre está mentindo. Olha lá. Pais trocam a filha por uma vaca. Para você ver aonde que vai chegar. Isso aconteceu lá no Sergipe. É um recorte de jornal que eles me deram de presente. Presente grego, né? Mas tudo bom. Aqui está escrito assim. Se tiver nome, eu não vou ler o nome, né? Uma menina de 12 anos foi trocada por uma vaca em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju. Os pais receberam o animal de presente de um comerciante de 55 anos que mantinha uma relação com a filha deles há 6 meses. A menina tinha 11 anos quando os pais deixaram que ela tivesse relação sexual com um homem de 55 anos. A troca aconteceu no dia 28, mas só veio à tona na quarta-feira, dia 6, depois que o juiz da cidade recebeu a denúncia. O homem foi preso por estupro de vulnerável. Agora escuta o desfecho da história. A tristeza que o pai teve que devolver a vaca. Aí foi uma tristeza. Mas e a vaca, juiz? Ele estava preocupado com a vaca. A hora que o juiz chamou o pai da menina, falou, senhor juiz, me responde, e a vaca? Quer saber de faca não, meu irmão? E o pior da história, está escrito no jornal. A menina de 12 anos não apenas chorou, mas ficou contra o juiz e o pai. E prometeu que quando o homem de 55 anos sair da cadeia, se é que vai sair tão cedo, ela se voltará a encontrar mesmo assim com ele, porque ele é o amor da vida dela. Antes o amor do que o conselho dos pais ou a reprimenda do juiz. Gente, isso é um dos casos. E você conhece tantos outros, onde falta a felicidade da família, onde falta a busca de santidade da família. E isso é um dos inúmeros casos que acontecem perto de você, e que se você não vigiar, acontece dentro da sua família. Agora eu vou dizer para você, esse pai aqui, ó, trocou a filha por uma vaca. Tem muitos filhos que trocam os pais por um celular, por um iPad, por um tênis de marca, por um trabalho mais rentoso, por um passeio mais caro. As pessoas estão trocando a família por bens materiais. Quantas filhas você não está vendo no jornal que com 12, 13, 14 anos foge de casa? A família acha que foi sequestrada, e a mãe chora, e o pai passa mal, e vai polícia, e vai televisão. Oh, minha filha, onde está minha filha? Devolva. Aí a mulher chora, todo mundo fica, coitadinha. Aí passa uma semana, aparece a piriguete. Aparece a piriguete. Onde que ela estava? Foi sequestrada, não. Ela fugiu com amor. Aí ela fugiu com um rapaz de 18, 19, foi para a praia, ficou lá tomando água de coco, ficou lá se bronzeando, ficou lá fazendo o que não deve. Aí depois deu errado lá, ela volta. Os filhos muitas vezes pensam no umbigo deles, mas não pensa no sofrimento da mãe, não pensa no sofrimento do pai, não pensa na família. O importante hoje sou eu. O importante hoje é ser feliz. O importante hoje é ser, respondam, o importante hoje é ser, e para nós que frequentamos a Canção Nova, e para nós que somos cristãos, o importante para nós é ser, é porque o mundo quer ser só feliz, nós queremos ser duas coisas, O mundo quer uma só. O mundo quer ser feliz. Nós, ao contrário. Quando alguém perguntar, o que você quer ser? O importante é ser? Aí você tem que responder, feliz e santo. O mundo quer ser feliz. Nós queremos ser felizes, mas não queremos perder a nossa salvação. Eu quero ser muito feliz, mas eu quero ser também santo. Aquilo que me aproxima de Deus me torna feliz. Aquilo que me afasta de Deus não me torna feliz. Então vamos lá para treinar. O importante na vida é ser... Isso, mas tem que gritar alto, o pessoal de casa escutar. O importante na vida é ser... E quem acredita, aplauda a família, chamada a felicidade e a santidade de vida. Oh, glória! Amém? Então não esqueça isso. A nossa vida de cristão é um sanduíche. É um sanduíche. Não é aquele sanduíche, aquela música, vamos fazer sanduíche. Não é aquela imoralidade, não. É o sanduíche. Eu estou no meio. E me cercando está a felicidade e a santidade. Eu não quero ser um santo triste. E eu não quero ser feliz pecador. Eu quero ser feliz e santo. Ô padre, mas o que é ser feliz e santo? Ser santo é ser verdadeiramente feliz. E quem é feliz de verdade com Deus, se torna santo. Aí já entra o amor. Quem é santo, ou quem procura santidade, e quem procura felicidade de verdade, acaba encontrando o amor. O que é o amor? Amor é você ser feliz na santidade, é você ser santo na felicidade. Aí a caridade, ela entra para a nossa família, ela entra no nosso coração, ela entra na nossa vida. Quando eu estava preparando esta pregação, o que eu vou falar para aquele povo a respeito da felicidade da família? Eu me safei bem. Ao invés de ficar lendo, preparando, falei, já sei. Eu vou pegar a família de Jesus, porque era uma família muito feliz, apesar dos problemas que passou, das dificuldades que enfrentou, mas era uma família feliz. Então, papai e mamãe, esposo, esposa, filhos, vamos olhar para a família de Jesus e vamos buscar lá o que esta família tem para nos ensinar a respeito de felicidade. Amém? Eu vou citar os textos para a gente não ficar falando, mas a partir da Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, pode marcar o texto, ou você pode anotar o texto, que eu não vou ler, eu vou contar o texto para vocês. Mas é a partir da Sagrada Escritura. O primeiro texto que nós vamos refletir está em Mateus, capítulo 18, versículo... Perdão, Mateus 1, versículo 18 a 25. Mateus 1. 18 ao 25. Aqui eu quero falar para os pais. Quem é papai aí? Graças a Deus. Quem é esposo aí? Graças a Deus. Uai, padre, mas quem é papai não é esposo? Não, pode ser que não teve filho ainda, né, filho? Aí é só esposo. Esse texto, Mateus 1, 18 e seguintes, é a desilusão de São José. São José, esposo de Maria, não era casado com ela, mas já era prometido em casamento. Estava lá trabalhando, fazendo cadeira, fazendo móveis, fazendo mesa. Maria chegou um dia suada, correndo. José, me ajuda. Ajuda. A José amava Maria de todo o coração. Ajuda, Maria. O que você quer? Eu tenho que ir lá na casa de Isabel. O que você quer fazer lá? Isso aí eu não vou contar, porque você não vai acreditar. Mas você confia em mim? Confie, Maria. Então arruma uma caravana para eu ir com eles. Aí José arrumou uma caravana, né? Porque naquela época não se viajava sozinho. Tinha muitos assaltos, muitos bárbaros, pessoas que ficavam nas estradas. Então colocavam em caravanas. Muitas pessoas viajavam juntos. E colocou Maria numa caravana daquela. Ela subiu no burrinho e foi para Isabel. Enquanto Maria vai para Isabel, o que que São José ficou fazendo? Mobiliando a casa dele. Porque naquela época, para o homem desposar a mulher, ele tinha que provar que ele conseguia sustentar uma família. Então José aproveitou a ausência de Maria para fazer a sua casa, e quando Maria voltasse, ele falaria com Joaquim, que era o pai de Ana, de Maria, esposo de Ana. Estou pronto para receber a sua filha, a minha casa pronta. Sou um homem, trabalho, sou honesto, eu quero receber Maria como esposa. Então ele aproveita esse tempo para fazer a casa. Aí Maria vai, quem lê Bíblia aí responda, quanto tempo Maria ficou com Isabel? É um pouquinho mais, ela ficou 3 meses até o menino nascer, mas quando Isabel precisava mais de ajuda, ela ia dando pé? Não, ela ficou pelo menos mais um mês e meio, então ela ficou mais ou menos uns 4 meses e meio, 5 meses. Você que já teve bebê, você sabe como é a barriguinha de alguém que tem 5 meses. Não é uma barriguinha, já é uma senhora barriga. E com todo respeito, Maria veio na caravana grávida, porque ela estava grávida do Espírito. E José ouviu dizer, Maria está voltando! José largou as ferramentas, correu para a estrada e ficou esperando Maria. Para quando ele pegasse Maria, ele iria falar com Joaquim, estou pronto para desposar a sua filha, eu quero me casar. Aí vai chegando as pessoas, ele vê a cabecinha de Maria no meio da multidão, aí ele, Maria, só que ele viu só a cabecinha, né? Ele não viu o resto não. Aí quando Maria chegou perto, aí ele não viu só a cabeça de Maria, ele viu tudo. Aí quando ele bateu o olho na barriguinha de Maria, Maria já estava com a barriguinha maior de Jesus. Ele olhou e pensou assim, está explicado a tal da Isabel. Está explicado que foi para tão longe. Mas aí o negócio apertou lá de mandar de volta, né? E eu aqui me guardando para você, e você com essa barriguinha. Eu não tive relação com você. Nós não dormimos juntos. Então esse filho não é meu. E se eu falar em público, eles vão te matar com pedrada. Naquela época era normal. O homem difamava a mulher, falava que o filho não era dele, e a mulher adúltera, ela era apedrejada em praça pública. Ele resolveu repudiá-la em silêncio e foi para sua casa. Um dia eles se perguntaram assim, padre, eu acho que Maria foi muito boba. Falei, por quê, minha filha? Ela deveria ter contado a história para José. Então, vamos atualizar o negócio? Você que é mulher que namora, recebeu a visita de um anjo, aí você fica grávida. Aí você chega para o seu namorado e fala assim, bem, antes de você falar qualquer coisa, deixa eu te explicar isso aqui. Eu não tive relação com um homem. Foi um anjo que me falou. Não cola, né? Maria sabia que certas coisas não adianta falar com os homens. É preciso falar com Deus. E Maria vai para a casa dela e ela passa aquela noite com certeza em oração. Papa Francisco está nas Filipinas. E na sua homilia lá para a família, ele falou que ele tem uma imagem de São José dormindo. Tem uma caminha de palha e São José está dormindo. Aí o Papa falou que tudo aquilo que ele precisa, ele escreve num papelzinho e coloca debaixo de São José dormindo. Aí alguém falou com ele, Papa Francisco, eu já vi muita imagem de São José, mas São José dormindo? Essa para mim é nova. Aí o Papa respondeu, pois é a imagem mais bonita, porque foi quando José dormiu que Deus o convenceu de assumir Maria e o seu filho Jesus. É preciso dormir mais nos colos do Pai. É preciso acreditar que o nosso sono, ele é também restaurador. Esse é o Papa Francisco, né? Esse é o Papa Francisco. E você se inscreve que eu vou falar. Daqui em breve, vão sair as imagens de São José dormindo. Tudo que o Papa fala, acontece. Eu quero a minha. Então, quando São José vai para sua casa, ele vai dormir. O que que nós podemos aprender com José? O que que os pais aqui podem aprender com José? Vamos lá? Primeira lição: não faça nada e não diga nada para sua esposa de cabeça quente. José queria lavar Maria. Que homem que não queria? Ele se preparando, ele casto, Maria aparece de barriguinha. Ele queria lavar a cara dela. Só que ele não fala nada e ele não faz nada porque ele está contrariado. Ele está triste. E quando nós estamos nervosos, é a pior hora para você falar e fazer. Você fala o que não quer e faz o que não pode. São José, ele vai esfriar a cabeça. Ele vai dormir para no outro dia procurar Maria e conversar com ela. Vamos resolver esse preguete aqui? Vamos resolver isso aqui? De onde que vem essa barriguinha? Mas ele repudia Maria em silêncio. Ele vai para a casa dele. Será, meus irmãos, papai e mamãe, esposo e esposa, que não é isso que está faltando na sua casa para que você seja mais feliz? Falar sem raiva, fazer com calma. Quando se briga, se faz tantas coisas. Quando você está com raiva, você fala tantas coisas que você não deveria falar. Só fala besteira. Fala aquilo que não é, fala aquilo que não sente. Aí depois que a raiva passa, além de resolver o problema, você tem que ficar remendando o que você falou. Bem, desculpa, viu? Eu estava com raiva. Eu não queria falar aquilo, não. Mas falou. Tem uma música litúrgica que é assim, Palavra é como pedra, preciosa, sim. Quem sabe o valor, cuida bem do que diz. Por quê? Você mandou a pedra, ela não volta mais. Uma vez que você falou, tá falado. Aí a pessoa vai guardar isso no coração a vida toda. Aí na hora de outras brigas, ela vai dizer para você: mas você lembra que aquele dia você falou aquilo? Você lembra que aquele dia você xingou minha mãe? Você lembra? Na hora da raiva, faça como José. Vai dormir. Vai embora. Repudia o outro em silêncio. Segunda lição que São José nos ensina. Ele podia ter difamado Maria. Gente. Torcida do Flamengo. Tá grávida e não é minha não, hein? Não. Ele repudia em silêncio. E como tem gente que tem que calar a boca quanto o assunto é família. É mulher que fala mal do marido no salão de beleza. É mulher falando mal do marido para a vizinha. É mulher falando mal do marido para quem não tem nada a ver com a sua família. É o marido que fala mal da mulher no trabalho. É o marido que fala mal da mulher no futebol. É os filhos que descem a lenha nos pais com os colegas. É os pais que reclamam os filhos. Gente, aprenda com São José. São José tinha todos os motivos para falar mal de Nossa Senhora. Ele não fala de Maria, porque ele a ama. Quem ama se cala pelo amor do silêncio. E ele ficou silêncio, ele ficou sofrendo, mas ele não difamou Maria. Não fale mal da sua família. Fale com Deus, não fale com os outros, não. Se alguém te perguntar como que está a sua família, você fala, se melhorar é festa. O negócio está pegando lá. O negócio não está bom. Mas você profetiza. Se melhorar é festa. Deus está agindo poderosamente na minha família. Eu e minha família serviremos o Senhor. O Senhor é o pastor da minha família. E nada nos faltará. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Joga a palavra de bênção para sua família, e para de falar mal da sua família. José nunca falou mal de Maria. Terceira lição de José: vai rezar. O negócio está pegando a sua casa, vai rezar. José foi para a casa dele, deitou, com certeza ele orava, e ele dormiu. Quando ele dorme, o anjo se manifesta, e ele acolhe Maria. As suas respostas não estão nos homens, a sua resposta está em Deus. Aprenda essas lições com José. E qual foi o final da história? Qual foi o final da história? Não foi o anjo falando com José: José, corta essa mulher aí. O anjo falou o contrário: não temas em assumir. Não temas em assumir. Homens, o anjo não está falando para você: não temas em sumir. Não é isso não. É assumir. Tem muito homem que faz, mas na hora, ó, some. Some da vida da esposa, some da vida dos filhos, some da vida. Não, não é sumir. É assumir. É pegar como sua. Assuma a sua esposa, assuma o seu marido, assuma a sua família. Este é o nosso primeiro texto. Vamos pegar mais um texto que eu penso que tem coisas boas. Lucas 2, 1 a 7. É o nascimento de Jesus. Gente, posso falar a verdade? Vocês querem só água com açúcar? Que eu sei fazer pregação água com açúcar também, mas pode falar a verdade? Mulher fala, gente. Mulher fala. E aí também que a mulher fala, porque nesses cursos que eu já fiz sobre relacionamento conjugal, enquanto a sua mulher está falando, o negócio está bom. Deixa a mulher falar. A mulher quer o marido do lado sorridente e concordante. Deixa a mulher falar. O dia que a sua mulher fica em silêncio, fechar a cara para você e virar as costas, perigo, hein? Separação está chegando. Ela tem que conversar. A mulher é oralidade. A mulher é verbalização. Maria estava indo com José para o recenseamento. Ela no burrinho, José puxando. Ele todo feliz. Quando chegou lá em Belém, não havia hospedaria. E Maria falou com José: ai, está nascendo. Aí José: espera aí, gente, onde eu vou? Onde eu vou? Não tem lugar, Maria. Espera aí, não, José. Tem coisa que não espera, não, senhor. O negócio vai ser agora. José falou assim: salva-me, Deus, salva-me, Deus. Aí apareceu um pastor. Que é isso, homem? O que você está espravejando? É porque minha mulher vai dar luz. Ih, os hotéis estão tudo cheios, pensão está cheia, tem lugar não. Me arruma um lugar, pelo amor de Deus, ela vai dar luz aqui na rua, velho. Falou: ó, onde eu trabalho de pastor, lá tem uma gruta. Tem uma gruta abandonada. Se você quiser levar a sua mulher para lá, opa, é lá que eu vou. Aí ele levou Maria, sentou Maria no tuquim. Falou: Maria, fica sentada no tuquim, que eu vou só dar uma limpadinha ali. Aí ele foi lá no curral, varreu as paias, tirou o manto dele, tirou o pó, abriu o manto, falou: Maria, pode vir, aqui eu arrumei um lugar para você. Aí Maria foi e teve um neném. Aí quando o neném nasceu, ela enrolou ele no mantinho, não sei de onde saiu esse mantinho, mas enrolou ele no mantinho e colocou na manjedoura, cheio de capim, colocou lá na manjedoura. Gente, o texto não é esse? Vamos voltar ao tempo? Vamos pegar, se fosse a sua mulher? Vamos pegar essa cena aqui, se fosse a sua mulher. Mas você também, José, sabia que eu estou nos dias, nem para reservar lugar. Agora você se vira, velho. Você se vira aí, ó. Tá nascendo, ó. Você se vira. Eu não vou para a gruta, não. Eu quero é o melhor. Mas Maria, não tem lugar. É, mas Deus se vira de arrumar, e o marido é melhor mesmo, gente. Olha o traço que me arrumou. Nem para arrumar uma hospedaria para eu ter esse menino. Como que eu vou pôr um menino de Deus numa manjedoura? E esse manto aqui? Qual que é a marca do manto? Não tem marca, não. Eu quero é marca de manto. Eu quero é manto caro. Cadê o bercinho que fica sozinho balançando? Cadê a babá eletrônica? Não tem. Vou pôr esse menino aonde? Nessa manjedoura aqui? Gente, olha o segredo da felicidade. Maria queria o melhor, mas ela aceita o melhor de José. E o melhor de José era a gruta e a manjedoura. José não podia dar mais. E o que José podia dar, ele deu. E o que José deu, Maria amou. E ali Jesus nasceu. E é tão bonito que até hoje na sua casa e na minha casa nós fazemos o presépio. Ali falta tudo, mas não falta o principal, a família, o papai, a mamãe e o neném. Será que não é isso que nós podemos aprender com Nossa Senhora? Se no primeiro texto os homens podem aprender com José, nesse agora as mulheres podem aprender com Maria a aceitar o limite do outro, a agradecer aquilo que o outro pode me oferecer, mesmo que seja pouco. Talvez o seu marido possa te dar uma gruta. Você queria uma mansão, você queria um casão, mas ele só tem condição de te dar uma grutinha. Aceita a gruta, aceita a manjedoura, mas que ali tenha uma família. Isto é o principal. Maria tinha razão de falar com José muita coisa. É, José, você lembra aquele dia que você me falou que eu estava grávida, não gostava de mim, ficou me julgando na cara que o filho não era seu? Pois é, não deveria ser seu não, porque você dá um pobretão, é uma gruta. Você não vê Maria reclamar, você não vê Maria blasfemar contra Deus. Oh, meu Deus! Mas se o senhor me escolheu para ser mãe do seu filho, o senhor devia ter providenciado alguma coisa. O senhor não está me ajudando aí, ó. Não é isso aí que a gente fala quando a coisa está preta? Ah, olha a minha família, senhor. Parece que o senhor não está ajudando nada. O senhor não está vendo nada. E Deus está lhe cuidando. A gruta já é providência. A manjedoura já é providência. O menino estava com frio. Apareceu um burrinho, um boi. Providência de Deus. Gente, o presépio tem lugar para todo mundo. Tem lugar para José, tem lugar para Maria, tem lugar para anjo, tem lugar para pastor, tem lugar para Jesus, tem lugar para burro, tem lugar para boi, tem lugar para mim, tem lugar para você. Vá para o presépio e aprenda lá, filho. Ali está a lição da nossa família. Aceitar aquilo que o outro consegue me dar. Isto é uma lição de sabedoria, isto é uma lição de alegria. A família que convive com as condições que ela tem e se alegra com o que o outro me dá, é uma família mais feliz. Qual é a reclamação de muitos pais? Dá para o filho um relógio? Que porcaria, né, de marca? Meus colegas vão rir de mim. A mamãe lavadeira, lava, lava, lava, consegue comprar um celular para o filho? Esse não, eu quero um Nokia 8.9. Só quer o melhor. Ninguém quer, só quer o melhor. E os pais conseguem dar uma gruta. Ele não quer a gruta que o papai e que a mamãe dá. A mamãe consegue dar uma manjedoura. Ele não quer a manjedoura. Ele não quer um burrinho, quer um manga larga machador. Gente, olha para a família de Nazaré e aprenda que a felicidade da vida não está nas coisas que temos, mas na família que Deus nos deu. A felicidade é ter do seu lado o esposo que te ame, uma mulher que seja solícita, filhos que cresçam com saúde. Esta é a riqueza de Deus. E tem gente indo apenas nos meios de comunicação consumistas. Gruta e manjedoura, tô fora. Tanto é que hoje em dia, se o rapazinho quiser pegar, será que vocês me entendem? Se o rapazinho quiser pegar, ele tem que ir com uma roupa melhor, com a chave na mão e rodando a chave assim, ó. Roda a chave, que elas vêm. Se você for lá, não, eu não tenho carro, não tenho moto, mas eu sou trabalhador, eu sou um homem de Deus, eu sou honesto. Tô fora. Eu sou safado, sou mulherengo, eu bebo mesmo, eu uso droga mesmo, eu sou sarado, sou bonita em um carro. Aí eu quero, neném quer. Gente, o mundo está... Mas tá assim, o negócio tá assim. Gente, o mundo... Olha, presta atenção nisso. O mundo está caminhando contrário à palavra. Opa, peca, tio. O mundo, até cachorro aqui na pregação. O mundo está caminhando contrariamente à palavra de Deus. Está ou não está? Assista qualquer novela da Rede Globo de televisão. Qualquer uma delas. não tem nada que salve a família, não tem nada que incentive o casamento, não tem nada que fale de fidelidade, não tem nada que fale das coisas do alto, é só as coisas mundanas, é o marido com a secretária tem noivo, a mulher do marido com o doutor que já é casado, e a mulher do doutor já está com o camareiro que também é casado, meu Deus, onde que vai parar? E a gente vai vendo aquilo, ah, padre, família é aquilo ali, novela é o retrato da vida real. Peraí, qual vida real? A sua família é assim? A sua casa é assim? Os cristãos vivem assim? Não, não, não, aquilo não é a nossa família, aquilo é uma família mundana. A nossa família é exemplo de Jesus, Maria e José. Pode aplaudir, essa é a família. Essa é a família. Gente, tinha um homem andando com a sua esposa no shopping. O homem nunca tocava na mulher. É, quer tocar na mulher dos outros, toque na tua. Nunca tocava na mulher. Aí entrou no shopping, ele segurou a mão da mulher e foi assim, ó. A mulher, tadinha, eu sei qual que é mulher, é a mulher. Até curvava. Mulher gosta, gente. O marido, quando vou sair com a sua mulher, dá a mão à mulher. Deixa a mulher colocar a mão no seu bolso. A mulher gosta de andar com a mão no bolso do marido assim, ó. É para falar para as outras, é meu, deixa. Deixa andar. O marido seja um cavalheiro. Quando estiver chovendo, você abra o seu guarda-chuva e dê para a sua esposa. E ela vai dizer, meu bem, você está molhando. Estou molhando de amor por você. E ela vai com o guarda-chuva. Hora que está chegando perto do carro. Não, tem mais. Acho que é só isso. Se é marido, não é mole não, rapaz. Hora que está chegando perto do carro, o marido vê que tem uma poça. Ele fala, pare. Pare agora. O quê? Não quero que você molhe os seus pés. Ele tira o paletó e põe na poça. Aí a mulher passa. Ai, é o homem que eu pedi a Deus. Hora que ela vai abrir a porta. Não, não, não. Nunca. Uma mulher abre a porta do carro. É o marido, eu vou abrir para você. Ele abre a porta. Ajuda a mulher a entrar. Ele vai colocar o cinto na mulher. E quando ele vai colocar o cinto, ele dá um beijinho. E a mulher fica doida com o marido. E como ontem, o marido responde, diz novamente. I love you, baby. Ah. A mulher derrete. Gente, isso é cuidado. Isso é cuidado. Isso eu estou contando. Você sabe que tem marido que faz coisas assim. Eu conheço em Divinópolis um casal de velhinho. A velhinha usa rote. A hora que ela vai dormir, ela tira o rote e põe no copo. Quando ela acorda, o marido dela já saiu para trabalhar. O que é que o marido faz? Deixa o copo de água com o rote lá no banheiro, ao lado a escova dela, já com creme dental, e uma florzinha que ele pega lá perto da casa e põe. Toda manhã. É o jeito que ele tem de cuidar dela. E quando ela acorda e vê que o rosto está do lado da cama e não arrumou nada, ela liga para ele. Ô, meu bem, o que, que eu fiz para você? E ele fala, nada não, minha fé, foi a pressa. Ah, tá bom. Mais de 60 anos de casado, mas aprenderam um cuidando. Isso é Gruta de Belém, gente. Isso é Presépio. Isso é José. Isso é Maria. Mas um dos textos que eu mais gosto, anote aí, que com esse nós finalizamos, é Lucas 2, 42 a 51. Esse aqui é ótimo. A perda do menino Jesus. Eles foram a Jerusalém. Jesus já tinha 12 anos. Na volta, era comum o filho ir do lado da mãe, cuidando da mãe. Ou, se ele fosse mais robusto, ir lá atrás com o pai, cuidando da retaguarda. Como eu disse, eles viajavam em caravanas. Eles começaram a viajar, Está viajando. Maria olhou, não viu Jesus. O que ela pensou? Está lá atrás com José. José está viajando, não viu Jesus, está cuidando de Maria lá na frente. Viajaram. No fim do dia, era a hora do piquenique. reuni a família, abri o lençol e comiam ali as coisas que a família tinham trazido. Na hora que reuniram José, Maria, os parentes, onde estava Jesus? José disse: ué, Maria, achei que Jesus estava com você. E Maria disse: achei que ele estava com você. Ele ficou para trás. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos buscar o nosso filho. Deram as mãos, vocês podem ir, nós vamos voltar. Se fosse hoje, hein? Ô mulher, mas não é possível que você não tenha falta do menino. Demorou um dia para você ver que o menino não estava aqui. É, José, mas se você estivesse com seus colegas, batendo papo lá no fundo, você estava perto de mim e tinha visto que o menino não estava aqui. Você é engraçada, né, mulher? Tudo que dá errado na nossa família, a culpa é minha, mas você é ausente. É, você fala demais. É assim que os casais brigam. Eles não assumem a culpa. Aqui está uma lição que eu gosto muito. Perderam separados, mas voltaram para encontrar juntos. Ninguém falou para o outro quem é a culpa. Não, não, não, não. Ele ficou, então vamos voltar nós dois. É isso que os casais precisam aprender. Ninguém casa para viver sozinho. Vamos repetir isso? Ninguém? Se você casou, não é mais um, mas depois do matrimônio, uma só, que é uma só vida. Vocês continuam dois, mas é uma só vida. O menino ficou para trás. Você perdeu o seu filho para as bebidas? Você perdeu o seu filho para as drogas? Você perdeu o seu filho para um relacionamento que você sabe que é contrário à palavra de Deus? Volte os dois e vá buscar o seu filho. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Você está com problema com os filhos? Dobre o joelho no chão. Mas não é só o joelho da mãe. Não é só o joelho do pai. É o casal. Perdeu separado? Vamos recuperar juntos. E a beleza que acontece. Quando Maria chega com José lá no templo, o que, que Jesus está fazendo? Está ensinando os doutores. Ele é o sábio. Ele é o filho de Deus. Ele está ensinando. Maria é humana. Aí Maria fica assim, vendo a pregação de Jesus. Mas ela ficou assim para Jesus, ó. E Jesus pregou, pregou. Quando Jesus chega perto dela, Maria, como mãe, né? Mas meu filho, por que fizeste isso conosco? Veja que eu e o teu pai estávamos aflitos à tua procura. Não sabias que eu tenho que cuidar primeiramente das coisas do meu pai? Parece que o evangelho acaba aí, né? Mas tem uma parte que eles não relataram, não. Maria falou assim: só depois de adulto, para casa. E o evangelho diz: Jesus voltou com eles e era-lhes submisso. Ele era obediente ao papai e à mamãe. E porque ele era obediente, ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Ele crescia para fora, ele crescia para dentro, ele crescia para Deus. Ele crescia para fora, estatura, corpo, sarx, carne. Ele crescia para dentro, ânima, é alma, a sabedoria. Ele crescia para Deus, ruá, espírito. A família leva os filhos a crescerem tridimensionalmente. Nessas três dimensões, o filho precisa crescer em estatura, precisa crescer em sabedoria, precisa crescer em graça. Tem muitos pais que preocupam somente com a estatura. Estou colocando comida, pagando luz e água, tá bom, pô. Só preocupa com a estatura. Se eu estou pondo comida em casa, se estou pagando água, pagando luz, tá bom. Não, mas o filho não tem que crescer só em estatura. Ele tem que crescer também em sabedoria, estima, afeto, sexualidade. Colocar no colo, corrigir, fazer cafuné, cheirar, carregar, brincar de cavalinho, Isso aí tem que crescer nessa área também. É a área da sabedoria. Sabedoria vem de sabor. É você saborear a vida. E saborear a vida com a família. Mas não adianta o papai dar a comida, a bebida. Dar também o carinho. Se falta o espírito. Se falta Deus. É necessário colocar a criança na catequese, é necessário ler para ela a história bíblica, é necessário rezar o terço, é necessário frequentar a igreja, é necessário ir à missa. Aí a sua família cresce em estatura, sabedoria e graça. Aprenda isso com a família de Jesus. Quando surgir uma discussão entre vocês, nunca procurem culpado, procurem a solução. O que adianta arrumar culpado? De quem foi a culpa? Não. O que nós vamos fazer para resolver isso aqui? A mãe estava fazendo bolo. Aí o menininho viu, falou assim, eu vou pegar o leite. A mãe falou assim, precisa pegar não que eu pego. A criança não obedece, eu vou pegar. Ele foi e pegou aquele saquinho de leite. A hora que ele está levando um saquinho de leite para a mãe, o saquinho arrebenta, cai no chão. 1 litro de leite para cozinhar fora. Aí a mãe olhou. Isso aqui que a mãe pensou, né? Ao chinelo. Mas a mãe sabia. Filho, pode brincar um pouquinho aí? Não bater não, mamãe. Não, pode brincar. O senhor está passando bem, mamãe? Tô. Aí ele foi lá, pisou no leite. Pôs a mãozinha no leite, deitou no leite, rodou no leite. E a mãe olhando. A mãe falou, tá bom. Agora vem cá. Segundo, o que, que nós podemos fazer para limpar isso aí? Ah, papai, é rodo. Vamos buscar o rodo lá. E agora? É pano. E agora? Ah, tem que usar um sabãozinho, né, mamãe? Para não ficar gordura, só com o sabãozinho. Limpou, filhinho? Limpou, mamãe. Vem cá na geladeira agora. Aqui, ó. Quando você for abrir a geladeira, nunca pega o leite assim. Pega o leite assim, ó. Aí você vai pegar o leite assim, fecha a geladeira com o cotovelo e entrega pra mamãe. Tá bom? Tá bom, mamãe. Não apanhou, brincou, aprendeu e nunca mais estourou saquinho de leite. É isso que nós precisamos aprender na nossa família, as 3 lições do aprendizado. Você errou? Você vê a sua lambança? Você jogou tudo para cozinhar fora? Arrebentou a vida do outro? Não leva tudo muito a sério não, brinca um pouquinho. Sorri dos outros, sorri de você mesmo. Depois que você já riu bastante, é o segundo passo. O que, que eu posso fazer para limpar essa bagunça? O que, que eu posso fazer para reconstruir as coisas como eram? Terceiro, agora eu vou aprender com o que aconteceu para não repetir de novo. Essas são as 3 lições do aprendizado. Diversão, limpeza e aprendizado. Quem passa por esses 3 estágios é feliz e leva a felicidade para sua casa. Amém? Comecei a contar e não terminei. A mãe, o marido andando com a mão dada com a mulher... A mulher adorava, só ficava assim. Ó. Aí no shopping, aí a mulher ia para um lado, o marido puxava. Ela ia para o outro e puxava. Ela falou assim, bem, você não anda comigo de mão dada hora nenhuma. Por que você está andando de mão dada comigo no shopping? Que eu só largar a sua mão, você vai comprar um tanto de coisa. Aí eu já segurei você aqui, ó. Ai, bem, eu acho que eu estou querendo comprar tudo onde eu passo. Só para ficar segurando a mão do marido. Não canse de dar carinho para sua família. Não canse de segurar a mãozinha dos seus filhos. Daqui a pouco a mãozinha vai ser um mãozão. Daqui a pouco o pezinho vai ser uma chulapa. Então aproveita enquanto é pequenininho. Enquanto quer o seu colo. Enquanto te chama. Eu sei que tem muita mãe que o filho chama o dia todo. Mamãe! Mamãe, mamãe, mamãe. A mãe fala assim, eu não consigo fazer nada, padre. Ele me chama o dia inteiro. Eu já fui em velório, viu? De mãe que xingava o filho porque largava o tênis na sala, de que não dobrava a coxa da cama, de que não ajudava a lavar a louça. O filho morreu de acidente. Ela está com a casa limpa, com a cama arrumada, com as louças lavadas, mas ela daria a vida para ver o filho em casa, com a coxa desarrumada, com o tênis na mesa. Gente, vamos aprender a viver em família. Vamos aprender a parar de pegar muito no pé com coisa pouca e valorizar o outro pela beleza que o outro é. Ah, padre, eu não aguento aqui em casa. Eu já sou velho. Os meus netos vêm aqui, espalham brinquedo para casa toda. É. Aí o papai, pai do menino, trabalhava no banco e foi transferido para outra cidade. Ele foi para outra cidade e levou os netos. Agora o vovô e a vovó só ficou com os brinquedos. De vez em quando o vovô pega os brinquedos e joga para casa fora e fala: só faltam os netos. Não é assim a nossa vida? A gente reclama daquilo que a gente ama. A gente briga com aqueles que a gente ama. A gente discute com aqueles que a gente ama. A gente não vê, não ouve, não conversa com aqueles que a gente mais ama. Olha para José. Olha para Maria. Olha para Jesus e você vai aprender como é que se vive em família. Como é que você precisa realizar na sua casa. Tem coxa aí? Estou com frio. Gente, trouxe para você, as mulheres se conhecem bem, os maridos talvez ainda não conheçam. Vou apresentar para você uma coxa de retalho. Bonita. Muito obrigado. Ó, tem uns retalhos aqui, ó. Coxa de retalho. Isso é uma coxa de retalho. O que é coxa de retalho? É uma coxa. Coxa, o nome já fala, né? Coxa. Mas de retalho, porque não é um pano só. Tem um tanto de pedacinho aqui, ó. Tem retalho que é de flor. Tem retalho que é de bolinha. Tem uns que é quadradinho. Tem uns que é rosa, tem uns que tem umas manchinhas assim. Aí a mamãe sentou um dia, pegou a tesoura, né? Cortou esses quadradinhos aqui, pegou a linha e a agulha e foi fazendo assim, ó. Aí formou-se a coxa de retalho. A nossa casa, a sua casa, é uma coxa de retalho. É uma coisa só, é a sua família, mas cada um é diferente, cada um gosta de uma coisa. Você criou todos os seus filhos iguais, um gosta de sal, outro gosta de doce, um gosta de um time, outro gosta do outro, um gosta do dia, outro gosta da noite, o marido e a mulher, um gosta de preto, outro gosta de branco, um gosta de carro grande, outro gosta de carro pequeno. Um gosta de casa, o outro gosta de prédio. Um gosta de sítio, o outro gosta de praia. Um gosta de almoço, o outro gosta de jantar. Um gosta de ouro, o outro coisa de prata. Um gosta de cabelo curto, o outro cabelo... Gente, nós somos diferentes. É uma coxa de retalho. Só que o bonito da coxa de retalho é que a tesoura é usada uma vez só. E depois é sempre agulha e linha. Agulha e linha. Agulha e linha. É agulha e linha que vai juntando. É por isso que eu pego a coxa aqui, ó. E eu puxo ela aqui, ó. Ela não rasga não, que ela está costurada. Ela está costurada. E quando ela rasga, alguém fala assim: descosturou! Aí a moça vai pegar lá. Costurou de novo. Tinha uma mulher que sabia que a vida dela era uma coxa de retalho junto com a família, sabe? Ela foi e chamou o marido. E falou com o marido assim: ô bem, que é bem longe, sabe? Ô bem, o que é isso aqui? Ele falou: é uma coxa de retalho. Ele falou: não, é a nossa família. Só que tem um problema. Você já viu alguém fazer coxa de retalho usando tesoura? Não. É por isso que a nossa família está do jeito que está. Você só usa tesoura. Você tem cortado os nossos sonhos. Quando eu começo a conversar com você, você corta as nossas conversas. Você tem cortado a felicidade dos nossos filhos. Você tem cortado as nossas férias. Você tem cortado de estar aqui em casa. Você só usa tesoura. Eu, o contrário, eu só uso agulha e linha. Aquilo que você vai separando, eu tento unir. A tesoura, ela sempre separa. Agulha e linha, ela sempre... Uma pergunta para você que aqui está, você que está em casa. Na sua família, você que é pai, você tem usado tesoura ou agulha e linha? Você que é esposa, você tem feito da sua família uma coxa de retalho? Ou você só está na tesoura? Só corta o marido, só corta os outros. Você que é filho, você tem usado a agulha? Ou você tem usado a tesoura? O que faz uma coxa de retalho não é tesoura, é agulha e linha. É a união, é você se costurar no outro, é você se entregar para o outro, é você viver com o outro, é você ter na sua casa, faça isso, é você ter na sua casa uma imagem da Sagrada Família, e na hora que vocês forem brigar ou discutir ou corrigir os filhos, coloca a Sagrada Família na mesa e fala assim: vamos resolver, mas com eles. Vamos brigar, vamos resolver o nosso assunto, mas com eles. Vamos o papai e a mamãe olhar para José e perguntar: se eu fosse José, o que que ele faria nessa ocasião? A mamãe perguntar: se eu fosse Maria, o que que eu faria nesta ocasião? Se eu fosse Jesus, o que que eu faria nesta ocasião? E homenageando as famílias que são coxas de retalho, eu quero terminar com um texto e mostrar para você, eu sei que está todo mundo curioso, o que o Espírito não faz com a família seca, mas que se permite beber em Deus. Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois amigos é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva de Deus, por isso chamado presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história ser bonita, não existe ponto final. Eu sou casada, sabiam? Eu sou casada com o tempo. O tempo é o meu marido. Ele é lindo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações. Ele cura machucados. Ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos 3 filhos: a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria, culta, íntegra, sempre foi a mais apegada ao pai. O tempo, a sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçulinha é o amor. Ha! Esse me dá trabalho, viu? É teimoso, às vezes só quer morar em um lugar. Eu vivo dizendo: amor, você foi feito para morar em 2 corações, não apenas num. O amor é complexo, mas é lindo, é o meu filho mais lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o seu pai, que é o tempo. Aí o tempo vai fechando as feridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa: tudo no final dá certo. Se não deu certo, é porque não é o final. Por isso, acredite sempre na minha família: tempo, amizade, sabedoria e principalmente no amor. Ah, eu já ia me esquecendo de me apresentar. Eu sou a felicidade, a mãe de todos, e eu baterei a sua porta. Tenha tempo para sua família. Ela é o bem mais lindo que o Papai do Céu te deu. Tenha tempo para Deus, pois quem não tem tempo para Ele vive perdendo tempo. E acima de tudo, nunca se esqueça de que encontramos a felicidade em primeiro lugar dentro da nossa família. E com Jesus, a felicidade vai te acompanhar da Canção Nova lá para sua casa. E se você olhar sempre para a Sagrada Família, a felicidade será o filho mais novo da sua casa. Entrou para não sair mais. Com Jesus é ser feliz ou ser feliz. Amém? É beleza! Gente! Olha aqui, gente! Aquela raiz morta, aquela plantinha seca, aquela plantinha pequenininha. O pessoal de casa vai ver melhor porque a câmera fecha. Eu vou tirar para você ver. Aquilo que parecia morto voltou à vida. Ela está toda aberta, com folhinhas verdes e com muitos frutos. É a rosa de Jericó. Quem viu ela na minha mão fechadinha ontem, olha o milagre da natureza da Terra Santa de Jesus. Esta é a chamada Rosa de Jericó. Já não está mais seca, cheias de frutos, cheias de folhas, e ela estava totalmente seca na pregação de ontem. Bastou o padre pegar essa raiz, olha, nem entra mais, está toda aberta, e jogá-la na água, que ela voltou a... Gente, olha para o padre aqui. Canção Nova é isso aqui, ó. E você veio aqui para se julgar aqui dentro. Você chegou uma família e você vai voltar outra família. Aberta, viva, feliz, satisfeita, apegada nas coisas do céu. Permita que Deus faça isto aqui na sua casa. É por isso que nós viemos à Canção Nova. Vamos repetir? É por isso... Para que eu tenha vida, vida nova em Jesus. Vamos repetir? Para que eu tenha... Amém? Quero convidar as crianças para virem aqui, ó. Não é para subir no palco não, para ficarem aqui, ó. Dá para cantar aquela... Pegar a minha letrinha aqui, porque eu não sei de cor, não. O segredo para a felicidade. Vamos cantar junto. Ah, você quer tirar o retrato? Ó, quem sabe canta com o padre aqui, com o ministério. O segredo de ser feliz. Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso. E perguntou no meio de um sorriso. Que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Bonito! Que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar, ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse, que era lindo o que eu falei. Pediu, que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso. que é preciso para ser feliz. Bem bonito! Amar como Jesus amou. Sonhar, sonhar como Jesus sonhou. Pensar, pensar como Jesus pensou. Viver, viver como Jesus viveu. Sentir, sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, e ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Amém? Eu vou agora abençoar esta água e vou terminar jogando água benta nas crianças. Porque quem acredita na criança, acredita na família. E abençoando a vocês, que Deus abençoe o seu papai, a sua mamãe, que Deus abençoe a sua família. Tem gente aqui do Brasil inteiro. Estão abençoando você. Nós vamos abençoar o nosso querido Brasil, para que defenda a família, para que ame a família e para que zele pelo nosso bem. Amém? Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estenda a mão direita para a água. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar esta água, para que possa recordar o nosso batismo e nos livrar de todo o mal. Abençoe, Senhor, as crianças que estão, as nossas famílias, que nós possamos sentir em nosso coração o que aconteceu com a Rosa de Jericó. Uma vez ela morta, ou pelo menos parecia morta, inserida na tua água, ela voltou à vida. Que esta água represente o Espírito Santo, que dá vida e vida plena a todos nós. Abençoe a nós que aqui estamos, as nossas famílias e todas as crianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. O refrão. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir